Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dedicar este primeiro bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock Nativa. Vamos iniciar com Emerson Ramone, Ombro Pra Chorar, ele que é de Natal, Rio Grande do Norte. Na sequência, tem Gato Vodô, Madrugadas Além, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Depois, HL Arguments, Matty, Physician Fake, eles que é de São Paulo, capital. E para finalizar, Pão com Cebola, O Tempo Está Acabando, eles que são de Catanduva, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Fiquei sabendo que te viram chorando, bebendo todas por aí. Você estava muito mal. Também disseram que te abandonaram. Teu namorado te traiu. Pela primeira vez você sentiu o que eu também senti. Então me conta, qual é o sentimento? Então me conta, como é ser enganada por quem tanto amou? Eu sei que dói ter um coração partido, pois você partiu meu. Lembra do que aconteceu, o que cê fez comigo? Meu corpo usou, depois se cansou, mandou eu caminhar. Quando eu mais precisei, eu vi você sorrir ao me abandonar. Então me conta, qual é o sentimento? Então me conta, como é ser enganada por quem tanto amou? Já que hoje você veio aqui me procurar, eu quero te dizer que estou feliz com quem me ama. Agora não dá, não vou te ajudar. Teu tempo passou, não tô nem aí. Meu ombro aqui não está livre pra você chorar. Então me conta, qual é o sentimento? Então me conta, como é ser enganada por quem tanto amou? Então me conta, qual é o sentimento? Então me conta, como é ser enganada por quem tanto amou? acordo todo dia, meio vivo ou morto, tarde da manhã. Nas calçadas, sempre meio torto. O meu dinheiro eu gastei ele todo, com mulheres e álcool. Madrugadas além do que aguento meu corpo. Não sinto nem mais o cheiro do bourbon mais barato que escorriam dos seus lábios. E nós dois nus no quarto. E até o diabo sabe bem onde vai acabar essa desgraça. Na sua casa ou em algum bar, em qualquer lugar. Crazy.

Isso significa que eu não sou mais qualquer um. Joga, joga pedra, recolhe as esferas. Lua de Kepler 24 combina com a cor do meu sapato. Escolha um assunto, vamos debater. Eu logo perco o rumo e não sei o que dizer. Mas eu sou sabedoria, o mestre de vocês. Quero ver toda a galera me dando like outra vez. Eu sou supremo, filósofo da estrela. Não tô no seu nível. Sou mais qualquer um. Joga, joga pedra, recolhe as esferas. Lua de Kepler 24 combina com a cor do meu sapato. Escolha um assunto, vamos debater. Eu logo perco o rumo e não sei o que dizer. Mas eu sou sabedoria, o mestre de vocês. Quero ver toda a galera me dando like. Eu sou supremo, filósofo da estrela. Tô no seu nível de orelha. Pois sou o supremo, filósofo da estrela. Tô no seu nível de orelha. Supremo, ele é supremo, mestre supremo, não questione. Acontecer.

e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. Saboreando essa delícia de fritura, vamos finalizar o último bloco com a cantora Sakura, de Mim Terá o Melhor, ela que é de São Paulo, capital. Na sequência, tem Sansão Blues Rocker e a música Whisky Sem Caneca, ele que é de Maringá, no Paraná. E para finalizar o programa e o bloco, temos Regiane Assolini, Amor, ela que é de Carlos de Lacerda, no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Vou viver, que sonhei para nós. Por isso aqui vou. ser real. Eu e você, eu e você, numa química animal. Você, você disse, você disse, nunca sofri igual. Você disse, você disse, longe do final. Hoje eu estou feliz de uma maneira triste. Como ter você nos tempos de hoje em dia? O sol resplandecer de uma maneira quente vai me fazer crer que eu ainda vou viver o que sonhei para nós. Por isto que vou dizer, terá o melhor. Acredito que ainda vou viver. Yeah. puta que pariu. Cheguei agora. Eu vou contar coisas sobre o amor. Sabe, estive no futuro. Lá acessei memórias lindas. O amor, amar, amor igual.